Desça para 3 mil pés, o ajuste em Salvador no 04, então 3044. Conferência de usuários na prova 120. Está sendo avançado para a ONU 7, o meu Golf Vitor. Hoje está prosseguindo o visual. Confere. Aquilo, é o meu Golf Alpha, ok? O meu Golf Alpha. É, confirma a altitude que está mantendo no momento. Cruzando 1.900 para 1.500, gente, nessa proa, o meu Golf Vitor, reporte visual com a ONU 7. Na proa 120, o reporte atingiu no 1.500 pés. Ainda não recebo no radar. Confirme? É, o meu procedimento será perna aberta pela direita ou pela esquerda, eu não sei. O Romeu Golf Vitor mantém a proa 120, reporte visual com a pista 17. O Romeu Golf Alpha, correção. Romeu Golf Alpha na proa 120, e dentro de mais aproximadamente 20 milhas, você verá a cabeceira da pista 17 pela sua direita. Sim, muito grato, Romeu Golf Alpha na sua. Bono 754, acena identificação, autorizado, chegada à mar e desça e mantenha o nível 050 da presente a proditap, autorizada. 050, Bono 941, estabilizado. Estabilizando agora, tá. Complete aproximação, torre 118.6, bom pouso. 118.6, graças, cara. Índia November Alpha, retorno a Salvador. 1.500 pés, corredor forte, reporte, ingresso no corredor Interlagos. Mando. Tive reporte no taxi para no ponto de espera, o altímetro permanece, 1.014. Afirma, 1.500 pés, o Romeu Golf Alpha na proa 120, reporte visual com 7. Oito decimal meia, ajustado no 014, bom voo. Tá certo, via Índia Alfa, seguindo o Abaia Care, o 6714. 9. Primeiro na direita no 219, 6721. Pode ao possível. Vai até 4861, não desce inicialmente para 080. Então, 080, 780. Milton 3144 para 2000 pés, senhorita. 2000 pés, o ajuste no 014, o TAM 3144, livre LS. Obrigado. O Fly America 9752, hold position B4, Juliet. Afirmativo. Taxia via Juliette Alfa, ponto espera torre no 8, decimal meia, é o passarelo. Solo Salvador, TP 5267, com informação Oscar, no gate 1, para autorização de tráfego com fins. Copiado, 5267, para confins, aguarde, cópia 400. Afirmativo, saída da El? Da El, Leda e após Leda, Bridge. Da Euler da Bridge, aqui aguardando cópia 400-5267. Precisado alinhar e manter cabeceira 17, táxi via pista, Oscar Papa Golf. Reporte alinhado e pronto. 9752, hold position B4 Juliet. Papa Tango Alfa Vitor Juliette. Tá na escuta, prossiga. Alfa Vitor Juliette, informa o tráfego agora na sua posição de 9 horas no sentido, no deslocamento sudeste, mantendo 1.500 pés. É um Papa Alfa 34, Romeo Golf Alfa. Ciente do tráfego, Alfa Vitor Juliette vai ficar aberto. Gente, o Romeo Golf Alfa, controle? Escuta Golf Alfa. E informa agora um tráfego na sua posição de 3 horas, que está no rumo da rotatória, mantendo 1.500 pés. Gente, não avistado o tráfego ainda, Romeo Golf Alfa. Reporte visual com o tráfego, o Alfa Vitor Juliette. Reporte tráfego, Alfa Vitor Juliette. Gente, o tráfego agora a 4 milhas da sua frente. O Alfa Vitor Juliette da presente foi rotatória. Boa rotatória na presente, Alfa Vitor Juliette. Visual com tráfego agora na sua posição de 9 horas. Negativo visual, cara. Gente, o Romeo Golf Alfa visual com tráfego na posição de 3 horas. Negativo ainda, o Romeo Golf Alfa. Gente, ele está agora à sua direita, aproximadamente 3 milhas. Saída da Euleda após a Leda Brice. O controle opera em 199 decimal 8 e aciona 5435 no transponder, proteja. Autorizado com 2400 via Zulu 16, decola da 190 curva direita, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Brite, 119 decimal 8, é o controle de Salvador, 5435 acionando no transponder, o 5267. Correto, quando pronto, me puxa acionamento no 01. Boa tarde, obrigado. O Fly America 9752 cleared, continue text via Juliet Gate 11. O 6721 prossegue, Juliette até o 06. Juliette até o 06, 6721. Salve Salvador, muito bom dia, Golão 941. 941, bom dia, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Prossegue a Alfa, vai para reportar antes da Juliette, marcação da Golfa. Olá Salvador. Ah, se escuta, Golfa Alfa. Ok, inicio 360 pela esquerda, a partir da presente. 360 pela esquerda, ciente, qual que é o... Torre, boa tarde, TAM 3144. TAM 3144, reporte passando marcador externo, baixada travada, 1014 no altímetro. 1014, boa tarde, TAM 3144. O Juliette Bravo Delta, decolado de Salvador 51, tem condições de curvar agora à esquerda para sair e voltar? Positivo, esquerda, lotar o Bravo Delta. Afirmativo, curvando agora à esquerda, guardando transferência. Esquerda, guardando transferência, Bravo Delta. Olhe para o 080. Ok, então submantém o 080 e mantém a saída agora. Ok, vai interceptar radial 259, mantendo a restrição. Não entendi, confia. Vai interceptar a radial da saída e vai bater a restrição. Afirmativo, subindo até o 40. Agora vai até 481, vai atingir o 080. Vamos ficar de uma curva direita, está igual a forma, quase. Direita, na proa de duna, descendo para 4.000 pés. O vai ter 4861, cuidado. Deu 050, agora na 754. Para 2.000 pés, o ajuste 1014, 10 no 4. Reporte localizador estabilizado e estabilizado sinal LS. S2000, com 14, mostrará estabilizado no 74. Controle, o Alfa Vitor Juliette. Está na proa da rotatória, já avisa o campo. Vitor Juliette, reporte rotatória. Porta rotatória, Alfa Vitor Juliette. Índia Nova Alfa Salvador. 3-0, nosso bom dia, informação mostra, perdeu contato com o centro recente. Índia November Alfa Salvador. Índia November Alfa, mil pés na proa da rotatória, em corredor Interlagos. 19-8, Bravo Delta. Torre 1-1-8-6-12, até a próxima. Controle Salvador, muito boa tarde, Fotango Juliette Bravo Delta na Lotar. Ok, sou Curitiba para o 090, mantém a saída do Lota. 090 na Lota, o Bravo Delta. Intenção 110. Guarda autorização para o 110. Guardando, Bravo Delta. Comandou, ação 3060, 5150, informação Oscar, boa tarde, negativo contato com o Bruno. Boa tarde, TAM 3660, identifique, chegada Mari e desça até o 050. 050, TAM 3660. Salvador, Romeu Golfião. Avisou com o tráfego à frente, Romeu Golfião? Afirmativo, Golfião. Ok, eu preciso aumentar a separação, reinicia o 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Golfião. Controle, boa tarde, WebLet 6741, decolado no 0, 2000 pés na Dael. 6741 no contato radar, tu manteu o 340, foi Dael. Sobe 340 pro Didael, WebJet 6741. Decola pista 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda voa Bidev. O controle opera em 199.8, aciona 5450 transponder Cotese. Correto, quando pronto, estão em posicionamento no 10. Romeu Golf Alfa, vou ir na proa da rotatória, Romeu Golf Alfa. Nós não temos conhecimento do voo visual, senhor. Podia informar outra proa para o Romeu Golf Alfa? Estou confirmando, o senhor está mantendo no 1500 pés? Afirmativo. Ok, vou ir na proa 90, 090. Golf Alfa. Índia November Alpha dá presente, curva direita, 360 pela direita, Índia November Alpha. Informa o tráfego sentido contrário, mantendo 1.500 pés na proa da rotatória, é um Seneca, ok? Isso no fato 4, ingresso do Riege, céu 04. Zero pela esquerda, mantém altitude 1.500 pés. Informa o tráfego sobre a rotatória, um Charlie 150. Realizando espera. Teste 360 pela esquerda. Reporte visual com tráfego. O meu Golf Alpha mantendo altitude 1.500 pés. Teste Golf Alpha. Passarei 2230, livre decolagem no 0, 120 graus, quando 4 nós é o vento. Salvador, as avistas Juliette está 3 milhas fora, já se alinhando na final do ano 7. Afirmativo, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, as avistas Juliette. O Índio November Alpha completa 360, prossegue final da 1-7, o altímetro 1-0 no 4, Índio November Alpha. Gente, o Índio November Alpha prossegue final do ano 7. Em caso de falha de comunicação, na terceira milha, façam 360 pela esquerda para evitar pulso simultâneo com o bang da Gol em aproximação no 0. Lê 00, acende a indicação, desce ao nível 060. Alfa Vito Juliette, livre pouso, pista no 7, 120 com 12 ao vento. Livre pouso, Alfa Vito Juliette. 0-3-6-6-0. Estabilizou, agora no 754. 71754, 2-118-6. 18-6. Controle Salvador, passarei 2-2-3-0. 2230, contato radar decolagem, só manter nível de voo 260, perfil Golival, após direto conquista. 260, Golival, conquista 2230. Atingir 040, 480. Estabilizado, baixar travado. 1754, altímetro no 014, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Informa o tráfego, um Charlie 150, realizando pouso agora na cabeceira auxiliar. Um segundo tráfego na aproximação, não vai efetuar a espera, não vai interferir na sua aproximação. Acende guardando agora no 754. 3660, pode ser então para o 50? Confirme. Pode ser então para o 50, então 3660? Descida ao 050, atente a tráfego, já informado. Atente, então 3660, atente ao tráfego, descida ao 50. O Papatã Gosta apagou sua maçã de tráfego agora na posição de 10 horas, 7 milhas no rumo nordeste, cruzando o 080 em descida ao 050, Airbus 319. Estou visual com o tráfego. Motivo, o mesmo desce para o 050. Ok. Está visual com o tráfego, então 3660. O Índia November Alpha avisou com o Boeing da Gol na curta. Uno 754, livre pouso, pista no zero, Uno 30 graus com 11 nós ao vento. Livre pouso, Uno 754. O Índia November Alpha na escuta. 251, TC25, bom dia, Evgente 6741. Romeu Golf Alfa, confirme na proa da rotatória ou já está sobre a rotatória? Eu ainda não completei o 360. Completado agora. Sente, prossegue final 17, aguardando a autorização de pouso. Reporte final de 4 milhas. Está presente, informa, ingressando a final da 17, Romeu Golf Alfa. O Alfa Victor Juliette, seu solo 59. Prossegue na Mike, tem condições de fazer o 180 na Mike? Vários, né? Tá, tu vai dar espaço aí para o Índia November Alpha, ok? O Índia November Alpha livre pouso, pista no 7, após pouso, livra na Taxiway Quebec. O vento no 30 graus, com no 2 nós. Firme, Barotão 3660. Até presente para o 035, Rotan 3660. 035, mantém a proa, limite lock, então 3660. 3 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, Fernando de Galeano. Copiado, autorizado o táxi, Zinzei Alfa, quando se parece chamar torre, no 8, decimal, 6, ajustado no 014, 35. Zinzei Alfa, onde espera da 10, quando pronto, torre, 118, decimal, 6, 52, 67, obrigado. Falou, boa tarde, Bruno 754, lembrando as suas coisas. Bruno 754, boa tarde, Taxi Avial, reportando José Juliette. Reportando José Juliette. Zero vento, 130 graus, com 2 nós. Isso é colégio, 230. Até 2230, controle, prossiga. Tem como coordenar a prova de Vitória da Conquista, 2230. Aguarde, 2230. O TAM 3660 reduzindo para 180 nós na proa de Duna, livre LS, é posto estabilizado. Obrigado, 180 nós, direita Duna, TAM 3660 reduzindo. Autorizado, sanitário. Qual é o poder autorizado que ele está fazendo para a proa de Duna? Aguarde que eu estou fazendo. A intenção é fazer o ILS, se você quiser mais forte da Alfa Zero e para pista 10, só para tocar o ILS. 10 quilos para pavito, aguarde. O 328 desce ao nível 070, chegada à malha, sem identificação 328. tranquilo, filho Patadeu. Tânia, vai até 48 B1. Estabilizar a localização com capa vista. Se abata a Tantibra. Estimativo já embaixo travado ou vai abaixar mais próximo? Baixo travado, senhor. Sente, altímetro no 0, no 3, tráfego ainda não avistado, botou aproximação, agora na autorização de pouso, vai até 4861. Né? Real. Tem tráfego para decolar, Salvador? Vai, Sinhata para você, Sinhata, gol 660. 660 desce para 050. E o TAM 3660 poderia confirmar, não copiei. Afirmativo, sente o tráfego passando externo, o senhor tem tráfego para decolar entre a nossa aeronave e a dele? Aí quanto o Yutan 3660? Tá ok, porque a separação tá boa, né? 8 milhas. Que o mesmo mantém agora 120 nós, ele tá reduzindo bastante agora no estéreo. Beleza, 2 milhas e meia a gente começa a se preocupar. Tá ciente, visual com tráfego, obrigado. Ah, tem problema, só não pode ser menos de 5. Com certeza, obrigado. Tudo aquele papavito. E o papavito desce ao nível 080. 080, viu? O gol no 328 descida ao 060. Comando, boa tarde, web 75728. 310, Fortaleza está autorizado. Via Pêsulo 19, decola 10. A curva é a esquerda, saída Momo, transição Frotin. O controle Salvador opera em 199, decimal 8. Aciona 5456 no transponder Fortaleza. Autorizado 310 para Fortaleza, pela Upper Zulu 119, saída Momo Frot, decolada 10, primeira curva pela esquerda, controle 1198, transponder 5456, zero. Já vamos subir 320. O Quilo Papavito autorizado 070. Autorizado 070, aguarda o cara do Quilo. Vou apelo, Quilo Papavito. Estabilizado LS, TAM 3660. Positivo, TUI 118.6, com pouso. Obrigado, senhor. Bom trabalho, até já 18.6, TAM 3660. Sente TAM 3566, sua identificação desce ao nível 080, chegada a Mare 250 nós. Controle Salvador. Boa tarde, Mono 697, descendo em sentido 1 no 60, descida Oscar. Sente o Gol no 697, descida a nível de voo 100, chegada a Bonf 250 nós. Descendo ao 100, 250, Gol no 697. Papa Tango Oscar, Papa Golf, Centro Recife 1288, secundária 260. Obrigado. Passarelo 2230, na proa de conquista, chamando Recife 1288, 260. Conquista 1-2-2-2-2-6-0, Retiro 2-3-0. Retorno da Delta 0-0, Cristão, conseguindo 1-1-0. Transponde 5-4-5-6, Jotman 7-1. Agora é correto, quando pronto, tome posicionamento no 06 Web. Gente, só pra confirmar, é Momo Albo Frot ou Momo Direto Frot? É Momo Transição Frotim, mas aí você vai ter que passar realmente Momo Albo e após Frot. Ah, sim. Beleza, vamos lá, boa frente. Para o táxi, o TAM 3193, até na Confins, 4 horas e 6, o meu ambiente 1-1-6. Copiado, 3193, táxi a via Juliette Alfa, e no ponto de espera chama torno, 1-8, decimal 6. Juliette Alfa, ponto de espera de 26, TAM 3193. Paulo, boa tarde, vai ser 4861, livrou, para o parte 3. 4861, boa tarde, parte 3 está livre. É, ó. Está iniciando algum apoio de reboque? Zero. Capacidade de reboque, 32. Ainda bem que é na 17. 71328. Quilo Papavito, confirma indicado? É, indicado é 170. Da 10, livre pouso pistão no 0, 140 graus, quando 29 é o vento. Livre pouso pistão no 0, TAM 3660. Sente em November Alpha da pista livre, estacionar frequência livre, até a próxima. 070. O Papa Vito, prossegue para 17, confirme. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira 1-0. Esse é o 060, quilo Papa Vito. 060, viu? O TAM 3566 descendo pro 070. 070. O Juliette Bravo Delta solicitou 1-1-0. Firme, Bravo Delta. Bem, sobe a 1-1-0, Juliette Bravo Delta. 1-1-0, Bravo Delta. Quilo Polo Ponto, 1-1-0. 1-3-2-8, condições de manter a indicada de 270 até Itape? Ah, negativo. Ah, tá dentro do catalogue. 7-2-5-0 tá perfeito, 1-3-2-8. O gol no 600 é constabilizado. Vamos, exato. O TAM 3566 reduz para 220 nós. Web 5728, chama Recife, frequência 12545, secundário 1025. 1245, alterna 1085, Web 5728, bom serviço. 12545, primária. 12545, bom serviço. 09, direito, 1219. 219, obrigado, Salvador. Até já para o TAM 3660, bom voo, colega da 3. Até daqui a pouco. É. Então para 2209. 209, 1907. 750, gol 1-3-2-8. 7-1-3-2-8, desce para 3.000 pés. QNH 1-0-1-3. 3.000, comi 3, obrigado. 1-3-2-8, Prodi Duna, 1-3-2-8. Prodi Duna. O quilo Papavito descida 4.000 pés, QNH 1-0-1-3. 4.000 com 1.013, quilo para fazer. O TAM 3566 descida até o nível 050. 3566. 050. Juliette Bravo Delta, controle. Escuta, Bravo Delta. Recife agora 12545, secundário 2005. 2545, secundário até o nível. O gol no 697 descida até o 060. 697, assim que possível, 200 nós. Já tá mantendo 200 nós. 7 grado, o senhor é o quinto para aproximação. T00. NB pós, igual 600. Recife 5267, decolado de Salvador, 1-1. Chama agora o controle em 1-9-8, bom voo. 19-8, controle, obrigado, boa tarde. Salvador, 35267, decolou na Dayana, sua escuta. 35267, contato da decolagem, sobe o 400, perfil da Euleda, após bridge. Eu ativo o perfil da Euleda, bridge. Sobe o 400, 5267. 5267, cruzando 2000, voa Leda. Afirmativo, 2000 Leda, 5267. A 3566 a 200 nós, mantém, né? ET491, esse é o nível de voo 070.